Glide, o Força Aérea 2162. Força Aérea 2162, completa ele a X-Ray, chamando Torre 1186. Ele completa X-Ray 1186 na Torre 2162. 1-4-0-6-0, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS, reporte localizador. O altímetro 1017. 17 para 2000, vai reportar estabilizado, azul. Ele vai reportar no externo, 2162. Então 3198, salão 34, direito no 2019. 2019. Bom dia, 3198, Debron. 3198, prossegue via Alfa Juliette pro 02. Alfa Juliette pro 02. 60, alinhar livre decolagem. Vento no 20 graus, 99. Valente, decola 1, 2, 6, 0. Sucesso, decola da 7 no axé, após decolagem, curva direita. 01 no 6 no transponder, 120 do sinal 8, a frequência do controle. Copiado, Tango Zulu, plano de voo modificado ao Zulu 435, prossiga com a referência de usagem no 085. Agora na escuta do centro, Recife para o serviço de informação de voo alerta. Em 1285, alternando 12545. 1285, alternando 1245. Obrigado aí, bom trabalho. Solo, Salvatore Gono, 777. Formação, Juliette, autorização, Porto Seguro. Gono, 777 para Porto Seguro, 340. Mantendo escuta lá da cópia. Prepare, Tael, leda direto. Tael, leda direto. Grau 10 nós. 10 nós, cabeceira no zero, autorizado pouso, Força Aérea 2162. Okay. 1260 da Gol, decola aos 36, chame controle, 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, Gol 260. Bom dia, decolado na PUC, na sua escuta. Bom dia, no 260, contato na zona de decolagem, suba 390 na saída PUC. 390 na PUC, Gol 260. Solid approach, morning, we've got 674, repassing 00251, Brazil. Information Juliet, repassing by direct pick up. 5-6-4-6-7-4-0. Squawk Island, fly direct ETAP to perform my arrival, clear down to 3,000 feet. QNH 1017. Down 3,000 feet, heading ETAP, Squawk Island, web jet 1048. Para a Nacional Tainice Taxi. Estabilizando X-Ray Azul 4060. 4060, completa a linha Texway, chamando Torre 118, desse Malmeia. 186, obrigado, Adagio. Torre Salvador, bom dia, é o Azul 4060. Azul 4060, consiga aproximar sua família, que está livre. Faça escuta. Moçada 2162, solo 38, libere a esquerda e ao estacionar, frequência livre. Gente, tá livrando lá esquerda, parte militar, muito bem. Decolagem, curva direita, 5054 no transponder, 120 decimal 8, controle. Autorizado por seguro, 340. Daí ao LED a saída, após o LED direto por seguro. Recorda 10, curva direita, o transponder 5054 e o controle 208, é o 1777. Atendimento correto, chama para o push para o gate. Tá no 5. Obrigado. Pisado até a Oscar, chama a Oscar. Romeu, Foxtrot Lima, procedente de Petrolina, mantendo um no meu pés, confirme a distância e o setor de aproximação do Salvador. Pessoal 9, obrigado. 20 de novembro, Alfa, tá pronto? Obrigado, reporte na 20ª milha, batendo com referência usuários no meu pés, o Papa Romeu, Romeu Fox vai te levar. Prossegue de Alfa Juliette para 01. Confirme, 4060 Alfa Juliette, a posição? 01. 01, no braço 4060. Anda, 12545. 1268 1245, 260. favor. Sim, mantém que Luísque. RB 6740, clear down to 2,000 feet, clear that FX-ray procedure. Report on localized course. After top, fly heading Luna. After top, heading Luna, down to 1,000, report to South Charleston, RB 6740. Índia November Alpha, decolou 45, curva esquerda e cruze o campo. Reporte término do cruzamento. Curva esquerda para cruzamento, reporta no cruzamento Índia November Alpha. Que Luiz que está pronto para a decolagem? Livre de decolagem da Bicera 17, vento no 20 graus, 10 nós. Altan 3191 com a Juliette, autorização Galeão. 3191 para o Galeão, 380 nível, mantém a escuta e aguarda para a cota, por favor. Escuta. Índia November Alpha, agora com controle no 208. Ou no 208, Índia November Alpha. Tráfico Luiz, que decola as 47, chama controle no 208, bom voo. Na sua escuta. November Alpha, o número 10, corredor forte. Na escuta permanente, Índia November Alpha. Corredor forte, o número 10, na sua escuta, Índia November Alpha. Vamos pro Galeão, nível 380, da cola da 10, cedo da Leda Bridge. Consegue via Pesulu no 0, Snap Lúcio Barbacena. 5063 transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Gente, próxima. Decola da 10, a saída da El, Leda Bridge, lá pro Zulu 1-0, até Barbacena. 5063 é o transponder, 1208 é o controle, tá 3-1 na zona. Protegimento correto, chama para o posto 10, tá? Tá, vai chamar. Salve, Salvador, eu vou no 777 para o posicionamento, portão 5. Autorizado, posicionamento, chama ataque, gol no 777. Chamará. Complete LFX-ray procedure and contact tower on 118.6. 18.6, Jet 674, Eagle Alpha. Tower, morning, 11-6-4, 3 miles out marker. 11-6-4, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 90 knots, with check landing gear. 11-6-4, clear to land runway 10. Check clear to land. Bom dia, objeto 5728 para Recife 350, mantendo escuta barra cópia. Prepara a Puga Caju. Puga Caju, vai dar, 728. Busan 3191, na linha 10, pushback, saneamento pronto. 3191 autorizado, para o seu saneamento, chama ataque. Chama ataque. Salvador, eu vou no 77 para o táxi com 118 a bordo, 2 horas e 27, alterando com fim. Quantas pessoas a bordo, por gentileza? 118, 118. Prossegue via pátio Índia Alfa no ponto de espera 118.6, 1016 altimetros. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.6, gol 1777, boa. 6740, on the ground at 52. Leave next to right and contact the ground 121 on the small line. 1219, Webjet 5, 6740. Ground control, Webjet 6740. 6740, approved attack via Alpha, common before Juliet. Alpha before Juliet to 6740. Salvador, bom dia, gol 1777, ponto espera da 1-0. O 777, a linha decola cabeceira 10, vendo no 20 graus, 9 nós. Tá, a linha decola da 10, gol 777. Lima, visual com campo? Afirma, meu comandante, visual. Copiado, completa com referências visuais, chamando Torre 1-1-8-6. 1-8-6, bom. Bom dia. Bom dia. Torre Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox Lima, rotatória. Romeu Fox Lima, informe final de 2 milhas da 1-7. Final 2 milhas da 1-7, Romeu Fox Lima. Juliet, to the live jet, 6-7 for Juliet. Maintain position, Abordo, 4 horas de autonomia, Guarulhos, confere? Afirmo. Prossegue via Pátio Índia Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro marca 1016. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1016, 7319. Salve Salvador, 3895, chamação quilo, autorização, Guarulhos. 3895, mantendo escuta abaixo da copa, por favor. Bom, 777, decola 56, chame controle no 208, bom voo. 208, claro. Oi, Salvador, bom dia, o Ciclo 7, decolou na 6. Contato, radar de colagem, suba 340, CDL. 340, Ciclo 7. Boa, excelente capitão, chegada Mari, desce para 3 mil pés, o altímetro 0,6. Para 3.016, confirma? Afirmo. Já teria a nossa cópia? Afirmativo, mantém a escuta, por gentileza. Romeu Fox Lima, avistado, pista autorizada por pista no 7, vento 1,40 graus, 10 nós. Tá, 7, Fox Lima. Gate 10. Juliet, Gate 10, 6740. 7738 para cópia. Copia. Autorizado Recife, 350 nível, decola da 10, sai da Puca, transição a Caju. Após decolagem, curva esquerda. 5077 no transponder, 120.8 frequência do controle. Webjet 5728, está autorizado Recife, 350. Rota conforme o plano, cola da 10, curva esquerda, Puca Caju, 5077, transponder, 1208, ao controle. Protegimento correto, chama para o posto no 09. Já está totalmente pronto, web 5728 no 09. Deixe de passagem ao tráfego da companhia, assim que o mesmo parquear no 10, autorizado o posto no 9. 7, para o 09 da companhia no 10, está autorizado, web 5728. Movimento da final do 10, entre Duna e Simbra, ok? O tempo Papa Romeu, mantendo 500 pés, confirme o POP. 01 na bordo, uma hora de autonomia, vai com proa da cidade baixa, para não atrapalhar na final da 1-0. Copiado, eu só não copiei o POP, eu poderia repetir? 01. Do 120, destinar a outra frequência do controle. 01 a bordo, único a bordo. Bloqueado, triplo 4 Romeo Lima, 01441 transponde. Reporte visual para o local de pouso, Costa Azul. Reportará visual no local de pouso, triplo Papá Romeo Lima. 340, decolada 10, AEL, Lady Brida, Bridge, vai para o Zulu 6, vai até o Zulu, Trivi. E o controle 1208, transponder, é poder confirmar o transponder? 50511. 50511, TR3895. TR3895, cotejamento correto, para me chamar para o Pushno 2. Obrigado. Confeccionado, NR decolada, 1033191. Olha, o triplo Papá Romeo Lima da presente vai prosseguir pro direto Costa Azul. Gente, triplo Papá Romeo Lima. Para o táxi objeto 5728, 126 no PAB, autonomia de 3 horas e 50, saindo Salvador.